A trilha sonora começa a tocar, o terror entra em cena. Preto, branco, cinza e vermelho, sangue é o tático do sistema da avenida principal. Sentido zona norte, o mensageiro da morte, alta velocidade. Rasga o asfalto, a intenção é cruel, periferia. O alvo vira a esquina, segunda esquerda e desce. Rua toda esburacada, quebrada desvanece. 22 horas, noite luarada, clima tenso, quente. Pessoas observam ocultamente. Será que o que precisa é de armas? Será? Porra, que tudo está no fio. Correio, bicho pega, fica, o bicho come, tem um cheiro podre que paira no ar. É a farda do ozônio, velocidade reduzida. Agora marcha lenta, cada metro rodado, ansiedade aumenta. Faroletes, farol de milha manual, caçador quer a caça, a vítima fatal. Descrito suspeito, modelo periférico, pobre e preto, um bandido perfeito. Na calada, irmão foi de ligeiro, esperto, desconfia até mesmo da sua própria sorte. Eles te pegam, cheios de preconceito, ande bem atento pelo vale da morte. Na calada, irmão, fique ligeiro, esperto, desconfie até mesmo da sua própria sorte. Eles te pegam, cheios de preconceito, movidos pelo ódio, é o esquadrão da morte. Noite macabra, embaçada, sinistra, periferia trai. Ratos, urubus, em cima de carniça. Pobreza, miséria, injustiça social, é a química mortal. O tático percorre a Alameda Teobaldo. Ratos furiosos, olhos arregalados, dois manos vacilando no meio da pista, o tático para do lado. Porra, que tudo está no fio. Não deu tempo na lei do silêncio. Silêncio. Algemados, jogados no chiqueiro, o tático prossegue, sentido Avenida Brasil. Sirenes desligadas, extremo farol baixo, não querem levantar nenhuma suspeita. Procuram um terreno baldio, abandonado, a drama deve discreta, ser perfeita, na barca, gritos, choro, muita dor. Um suspeito implora, não, por favor. Aonde é a biteira? O gambé perguntou, simplesmente respondeu, Não sei, senhor. Tapas na cara, humilhação é rotina. Atitude violenta causada por polícia, provocam marcas, traumas nas vítimas. A insana covardia de trás da insígnia. Meia hora depois, cruzar a marginal, eles param numa escura estrada de terra, com muitas árvores, paisagem natural. Arrastam suspeitos até o matagal, cacetadas nas costas, atacados na maldade. É a lei do cão, enorme massacre. Armas são sacadas, coronhadas na nuca. Um tiro em cada testa, termina a tortura. Na calada, irmão, fique ligeiro, esperto, desconfie até mesmo da sua própria sorte. Eles te pegam, cheios de preconceito, ande bem atento pelo vale da morte. Na calada, irmão, fique ligeiro, esperto, desconfie até mesmo da sua própria sorte. Eles te pegam, cheios de preconceito, movidos pelo ódio, é o esquadrão da morte. Covas abertas, já esquematizado, nelas enterrados, jovens que saíam para curtir um baile na vila do outro lado. Agora na lista dos desaparecidos. Dias depois a covardia se repete, a viatura é acionada. Conjunto periférico, extremo leste, trabalhador confundido com criminoso fugitivo. Cena alterada, forjada contra o suspeito, os canalhas somem com seus documentos no registro. É fatal, o necrotério é o cemitério, indigente assassinado de maneira brutal. Mais uma família destruída pelos porcos, a mãe em desespero com um filho no colo, sem dinheiro, sem ajuda, informação ameaçada pela polícia, enfim, sem ação. Justiça conivente, sistema incentivador da medalha, homenageia aqueles que matam gente inocente pela aparência e cor. Eles sempre agem, confiam da impunidade, método eficiente. Promove emprego, recruta jovens para o esquadrão delinquente. O dever policial, manter ordem pública na incorporação. A idiotice atua, o povo se manifesta. Tropas de choque abusam da autoridade, não passam segurança, jogam bombas de gás no cidadão. Avançam gerando mais violência urbana, equipados pela sociedade, psicologicamente preparados, treinados como cães selvagens. Selvagens. Na calada, irmão, fique ligeiro, esperto, desconfie até mesmo da sua própria sorte. Eles te pegam, cheios de preconceito, ande bem atento pelo vale da morte. Na calada, irmão, fique ligeiro, esperto, desconfie até mesmo da sua própria sorte. eles te pegam, cheios de preconceito, movidos pelo ódio, é o esquadrão da morte. Revolta, criminalidade não se combate na compra de armamento, e sim educação, direitos básicos e muito respeito. Lamentável, se acham os donos da razão, sensação de poder que corrói o coração. Nos rolê, irmão, fique ligeiro, sem generalizar. Sistema de extermínio camuflado como polícia militar. Porra, que tudo está por fio. Porra.